Mas eu não vou esquentar. Alguns sabem fazer, outros sabem copiar. Deixa a fumaça no ar. Motherfucker, não é só ostentar. Cândido siciliano, o herdeiro da máfia. Luke Luciano, meus manos movem a pasta. Trabalho como exportação, embarcando aquele quilo no avião. Ele voa com a mercadoria e ao meio dia volta 1 milhão. Não, não, nego, não venha falar de emprego. Olha só como eu chego, vai ter chuva de dinheiro. Onde a trap rasga a pele, a melanina não difere. As biate a que prefere, o agressor a quem se fere. Negócios e sócios, porta fechada, sempre trancada na madrugada. Uma no pente, 13 na agulha e tá destravada. Olha a quebrada como mudou, meu braço direito me avisou. A noite cai, o dinheiro vai, outro pilantra na rua rodou. Mas eu não vou esquentar. Alguns sabem fazer, outros sabem copiar. Deixa a fumaça no ar. Motherfucker, não é só ostentar. Iludiu na corrente, trocou neck falso pelo puma quente. Viu aquela bunda grande que é envolvente. Teve a mente iluminada, bela e a serpente. Abraçou sua família e se viu contente. Quando viu tudo que fez pela sua gente. Jet na quebra, só felicidade. Vestindo Versace, Versace, Versace. Vários irmãozinhos a nosso dispor. Quando bate o martelo não existe amor. Quando vem a falsidade gera o rancor. Posso explodir seu carro seja onde for. Com o C4, a gata do lado. Fumando baseado de terno importado. Você liga o carro, vai pro espaço. É um abraço, só um pedaço. Quando eu chego no pedaço, tô no meu espaço. Fumando mais de um maço, respeito tá escasso. Pesando, contando, vendendo, lucrando, é fato. Já são 7 anos, sem tirar umas férias. Esse jogo eu jogo sério, mas também são tantas festas. Tantas gatas, só negócio. E as cachorras, tudo dócil. Com os mafiosos, que é mais paloso. Eu quero que se foda, você que é chavoso. Tudo só invejoso. Mas eu não vou. Não vou não, mas eu não vou. Eu não vou não, mas eu não vou. Mas eu não vou não. Não vou não, não vou não. Mas eu não vou esquentar. Alguns sabem fazer, outros sabem copiar. Deixa a fumaça no ar. Motherfucker, não é só ostentar. Mas eu não vou esquentar. Alguns sabem fazer, outros sabem copiar. Deixa a fumaça no ar. Motherfucker, não é só ostentar.